Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Sem querer voltar, e já voltando ao assunto Kant, eu queria fazer aqui alguns adendos sobre o Kant, mas que visam ao esclarecimento posterior sobre a questão do Wittgenstein que a gente estava falando na última aula. Só que para chegar lá eu tenho que dar uma voltinha. E na verdade tem que voltar antes do Kant, tem que voltar no empirismo clássico, John Locke. John Locke dizia que a percepção humana é uma recepção passiva de dados sensíveis que se imprimiam na nossa mente como um carimbo num papel ou uma marca numa tábua de cera, como essa que os fabricantes de chaves usam para fazer o molde da chave. E o Kant, com toda a razão, percebeu que isso era impossível, que vamos dizer, a total passividade negava a própria possibilidade de existência da mente humana, que se tornaria uma espécie de matéria-prima infinitamente amoldável e sem forma própria. Mas, no entanto, é óbvio que nós existimos, nós somos distintos de outros seres e, portanto, nós temos uma forma que nos é própria e, portanto, também uma forma de percepção que nos é própria. Com base nisso, ele criou a concepção que depois se tornaria popular, de uma estrutura da percepção. E essa estrutura podia ser descrita, né, por um método que ele chamava transcendental. Transcendental é uma coisa que é anterior à experiência e predetermina as possibilidades da experiência, como um quadro prévio, que é anterior à experiência, mas que só se revela na experiência e nós temos acesso mediante a análise da experiência. Então, procedendo a esta análise da experiência, ele viu que a estrutura da percepção podia se expressar numa espécie de gramática da percepção, que seria, então, o sistema das categorias. Certo? Ou seja, já na própria, no ato simples de percepção de um objeto, existe alguma inteligência operando. Tudo isso é inteiramente correto e não se pode negar que essa descoberta foi um grande avanço. Mas foi um grande avanço se considerarmos isso só na escala da filosofia moderna, porque, no fundo, Aristóteles já tinha dito tudo isto. Né? E tinha dito de maneira melhor, nós vamos ver daqui a pouco. Bom, desta observação, que é inteiramente correta, veraz e oportuna para corrigir os excessos do empirismo, Kant tirou aí uma conclusão que não pode ser admitida como válida de maneira alguma, que é a de que essa estrutura de percepção determinava não só o modo do nosso conhecimento, mas os limites desse conhecimento. E como esses limites são internos a nós mesmos, como essa estrutura é interna a nós, nós podemos conhecê-la por análise da nossa experiência, mas nós não podemos saber dos objetos nada que vá além dessa gramática da percepção. Portanto, tudo o que nós percebemos já vem enquadrado na nossa medida e o que estiver para lá, nós não podemos conhecer de maneira alguma. Nós podemos pensar, nós podemos imaginar, mas nada podemos saber. Daí a ideia dele dos limites do conhecimento e dos limites da razão, que se impôs, vamos dizer, a praticamente todo o pensamento europeu durante mais de 100 anos e que até hoje continua desencadeando consequências. Bem, em que medida, vamos dizer, a observação certa dele, da existência de uma estrutura e de uma gramática da percepção, leva necessariamente a esta conclusão de que nós nada podemos saber para além do que está nessa estrutura de percepção. Então, em primeiro lugar, essa estrutura da percepção ela é condicionada pela nossa própria modalidade de existência física. Ela pode ter se produzido por algum processo natural. Por exemplo, a evolução animal pode ter produzido, mas Kant não acreditava na evolução animal. Mas algo produziu essa nossa estrutura de percepção e certamente não fomos nós que a criamos. Porque para criá-la nós precisaríamos sair fora dela e exercer uma influência de conjunto sobre ela inteira, e isso seria autocontraditório, seria como a história do Barão de Munchausen, que se tira da água puxando-se a si próprio pelos próprios cabelos. Né? Então, isso significa que, desde logo, a mera existência de uma estrutura e de uma gramática da percepção supõe a existência de um mundo exterior que, de algum modo, nos molda. E, das duas, uma: ou ele nos moldou de uma maneira adequada a ele, ou a humanidade já teria acabado há muito tempo. Portanto, deve haver alguma relação intrínseca entre a estrutura inteira da nossa percepção e a estrutura do mundo exterior. Não é possível que não exista. Tanto que Aristóteles, quando pela primeira vez descreveu as categorias, ele as descreveu simultaneamente como modalidades do nosso conhecimento e como modalidades de apresentação dos objetos. Então, aqui, tudo aquilo que nós conhecemos ou como uma substância, isso é uma coisa, um ente, ou como uma qualidade, ou como uma quantidade, ou como uma posição no espaço, etc., etc., etc. E Aristóteles via que tudo o que se apresenta a nós se apresenta assim. Não é isso? Só que Aristóteles jamais pensou que, se as coisas se apresentam assim, então tudo o que existe por trás da sua modalidade de apresentação é incognoscível. Ele nunca pensou isso, por quê? O que quer que se apresente por trás dessas modalidades terá que se apresentar como substância necessariamente. Ainda que você não possa conhecê-lo sob as outras categorias, as suas qualidades, a sua quantidade, etc., etc., etc. Então, só existem duas coisas. De um lado, as substâncias. Do outro lado, as categorias, que são as modalidades da sua apresentação e as modalidades da nossa apreensão. E essas duas coisas, elas têm de se corresponder necessariamente. Para que o Kant percebesse isso, bastaria que ele, por uma única vez na vida, ele se colocasse fora da posição de sujeito e se examinasse como objeto que é conhecido por outros. Então, você veja, se existe, vamos dizer, dentro do empirismo, essa tremenda tendência solipsista, que é de encerrar o indivíduo no círculo das suas percepções sensíveis, o kantismo também não escapa desse solipsismo, se bem que seja um solipsismo coletivo, porque Kant diz que todos nós percebemos da mesma maneira. Então existe uma comunidade humana, uma comunidade das percepções humanas. De modo que, se estamos enganados todos juntos. Né? Então, se essa estrutura de percepção, ela nos foi imposta, foi moldada em nós por algum fator externo, então necessariamente tem de haver uma relação entre uma coisa e outra, e aquilo que está para além da nossa estrutura de percepção é precisamente aquilo que formou essa estrutura de percepção. E que também pode ser conhecido, de algum modo, pelo mesmo método transcendental, pela análise da estrutura da percepção e da sua possibilidade de existência, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Quer dizer, analisando a possibilidade de existência de uma estrutura de percepção, nós vemos que ela não foi criada pelo ser humano, certo? Mas por alguma coisa que o transcende. Então, algo sabemos a respeito desse para além, desse que está para lá da nossa estrutura de percepção. Ele nos moldou. E, do mesmo modo, moldou os objetos do mundo exterior. Então, é necessário que haja alguma relação, por mais difícil e inapreensível que seja. Algo da nossa percepção tem de apreender algo que está nas coisas em si mesmas, e não somente na sua fenomenalidade. Não por quê? Se nós separarmos, vamos dizer, a fenomenalidade da coisa em si, nós dizemos que tudo o que uma coisa manifesta e torna presente para nós é um elemento separado da sua substância íntima. Não é isso? Muito bem. Acontece que essa substância íntima, ela também é alguma coisa. E na medida que ela é, nós já a enquadramos na nossa estrutura de percepção, nós já enquadramos numa das nossas categorias. Portanto, nós vamos, nós, por mais que você gire, você sempre vai voltar ao negócio do Lila Velho, quer dizer, da presença do ser. O ser sempre esteve presente, ele está presente, quer sob a forma da nossa estrutura percepção, quer sob a forma dos fenômenos, quer sob a forma daquilo que determinou ao mesmo tempo os fenômenos e a nossa estrutura de percepção. Então, a observação do Kant é certíssima, mas a conclusão que ele tira foi errada. Por essas duas coisas, tanto a descoberta da estrutura de percepção, descoberta entre aspas, porque Aristóteles sabia disso, tanto essa descoberta quanto a conclusão, de tipo mais ou menos séptico, exerceram uma influência enorme sobre, não só sobre a filosofia, mas sobre toda a cultura europeia. E no Império Habsburgo, em Viena, isso desencadeou efeitos cujos resultados se propagam até hoje. Então, a ideia de você separar de um lado o cognoscível e de outro o incognoscível tinha levado o Arthur Schopenhauer a dizer que o decisivo é justamente o incognoscível. E se o incognoscível, essa coisa em si, tá certo? É algo que nós não podemos conhecer e que escapa às categorias da nossa percepção e da nossa razão, então só pode ser um fator irracional ou arracional, que ele via, portanto, como, vamos dizer, uma força irracional, um poder. Tá certo? Então, este poder irracional é o fator decisivo por trás de tudo, e o resto são apenas aparências e fenômenos. Tá certo? Isso teve um impacto enorme, tá certo? Talvez até maior do que o Kant influenciou muita gente através de Schopenhauer, né? E esta linha demarcatória rígida entre o cognoscível e o incognoscível, né, você imagina o impacto que isso deve ter tido, por exemplo, no mundo das artes, onde a arte passava então a ser eminentemente uma tentativa de expressão desse irracional ou desse mundo da fantasia. Esta impressão exerceu um impacto muito profundo na alma de um cidadão chamado Otto Weininger. Era um jovem gênio filosófico, de origem judaica, e ele percebeu então que esses dois elementos, o racional e o irracional, se encarnavam nos arquétipos dos dois sexos. Então você tinha o lado masculino, racional, ordenador, e o lado feminino, que é irracional, dissolvente, incontrolável, etc, etc. E, evidentemente, o próprio fenômeno do erotismo, do sexo, estava situado no lado irracional. Então, ele dizia o seguinte: os homens têm um sexo, mas as mulheres são somente o sexo. Elas são isto 100%. E isto se encarna, segundo ele, nas civilizações. Então, de um lado, você tem a cultura ariana, ocidental, que representa o lado, por assim dizer, apolíneo, a ordem, a razão, etc, etc. E, de outro lado, você tem a cultura judaica, que representa o irracional, o feminino. Depois dele ter chegado a essa conclusão, ele disse: oh, raiz, mas eu também sou judeu, portanto, eu estou do lado errado. E chegou à conclusão que devia estourar os miolos, e assim o fez, aos 21 anos. O livro dele fez um sucesso enorme, né? Então, muita gente, embora não concordando com a tese do Otto Weininger, né, recebeu o impacto disso e começou a pensar sobre o assunto. Então, uma divisão entre o mundo da fantasia e o mundo da razão se tornou uma espécie de dogma entre os artistas do período. Então, um dos artistas que mais influenciaram aquele período, e o negócio está fresco na minha mente, eu já li muita coisa sobre Viena na época, sempre me interessei muito, né? Desde que eu li o Otto Maria Carpotto, eu sou fã dessa época de Viena. Mas agora acabo de ler esse livro do Alan Jenik, Wittgenstein's Viena, né? que é uma obra-prima. Então o assunto está fresquinho na minha cabeça. Então, só para dar um exemplo característico, um dos artistas mais influentes foi um arquiteto chamado Adolf Loos, Loos. E o Adolf Loos, ele dizia o seguinte, que um objeto que tem uma finalidade prática não é uma obra de arte, é um objeto da técnica, ele deve servir uma finalidade. Essa finalidade é a mesma para todos que o usam, portanto, o objeto técnico, o instrumento, é um bem social. E a obra de arte, ao contrário, ela é uma expressão da fantasia interior do artista e o critério da sua qualidade, da sua validade, é a autenticidade desta fantasia. Ou seja, o artista deve expressar aquilo que realmente está no seu mundo interior, a sua fantasia tal como ela apareceu. Então, isso quer dizer que em Viena havia um bocado de artistas tentando fazer exatamente isso. E daí surge toda uma ética da autenticidade, que na arte tem uma importância extraordinária, né? E esta busca da autenticidade marcou não só a literatura de língua alemã, mas a do mundo inteiro. Fazendo com que no julgamento das obras de arte se buscasse precisamente essa autenticidade e se rejeitasse o falso. O que é o falso? O falso acontece quando o artista, em vez de expressar a autenticidade da sua fantasia, ele quer transformar aquilo num bem social. Por exemplo, compondo músicas que agradem aos ouvidos da plateia. Quer dizer, em vez de colocar ali no papel a sua fantasia musical tal como ela apareceu, certo? Com fidelidade e com fidelidade às regras da fantasia e da própria música, considerada como uma lógica do som, era isso que ele devia fazer e pouco importa como a coisa vai soar. Isto fundamentou toda a obra do Arnold Schoenberg, quer dizer, a música do Dodecafônica, que usava a escala de 12 notas em vez da de 7. E cuja maior parte das músicas são absolutamente inaudíveis, são intoleráveis, né? Tem algumas que são apreciáveis, mas em geral são. É o que perguntava o Otto Maria Carpo: se você tivesse que ir para uma ilha deserta e levar só um disco, você levaria um de música do Dodecafônica? Ninguém. Graças à música do Dodecafônica, o Otto Maria Carpo encerra o seu livro, A História da Música, dizendo que isso aí acabou com a música. O assunto desse livro está, portanto, encerrado. Ponto final. Não existe mais. Né? Mas o rigorismo do Adolf Loos, do Schoenberg e outros, Gustav Mahler aderiu a isso também. Esse rigorismo afinou muito nos artistas e no seu público o sentido da autenticidade, que é, sem dúvida, uma grande conquista no julgamento literário. Quer dizer, você afinar o seu ouvido, tá certo? Para ver se uma obra de arte, uma música, um romance, um poema, etc., reflete aquela fantasia interior com uma certa fidelidade, ou se ela copia modelos externos para transformar esta obra num objeto de utilidade social, um objeto de consumo, por assim dizer. Se você transforma num objeto de consumo, é claro que você vai ter um público mais vasto, porque você está usando esquemas que já são conhecidos pelo público e que são mais agradáveis ao público, evidentemente. São, assim, são repetitivos, como por exemplo a música popular é toda repetitiva, ela é toda feita de esquemas que são sempre os mesmos e que você não precisa de esforço nenhum para você aprender aquilo. Então, o artista que fazia isso, ele estava sacrificando aos ídolos, né? Ídolos no sentido do Francis Bacon, né? Os ídolos os ídolos da praça pública, os ídolos da multidão. E isso, é claro, foi um grande avanço na consciência literária ocidental. Porque antes esta coisa da autenticidade era uma coisa que só os artistas individualmente percebiam. Por exemplo, quando você vê, acompanha o trabalho do Flaubert, por exemplo, e sobretudo quando você tem algum acesso, vamos dizer, aos manuscritos, aos rascunhos de Flaubert, que às vezes passava dias inteiros para escolher uma palavra, quer dizer, a palavra que tinha que expressar exatamente aquilo que ele tinha pensado ou percebido, né? Você imagina, por exemplo, se você quer descrever uma sala, os objetos têm cores, certo? Mas quantas cores existem? Sete? Não, existe um número infinito de nuances e muitas delas têm nomes, né? Não todas têm nomes, mas muitas delas têm nomes. Então, se você quer dizer exatamente o que você percebeu e não apenas usar uma palavra que vai aludir a algo que o leitor já conhece, tá certo? Então você tem realmente que procurar a palavra exata, tá certo? Então o senso da forma artística nesse período se desenvolveu como uma coisa absolutamente extraordinária. Arnold Schoenberg dizia: pouco importa como a coisa vai soar. Você tem que O artista presta atenção apenas na lógica interna da própria música. Os ouvintes que se danem, né? O Adolf Loos, por sua vez, ele, em vista dessa teoria, ele empreendeu uma campanha contra a ideia do Adorno. Não Adorno, filósofo Theodor Adorno, mas o Adorno, né? Ornamento, né? E até escreveu um livro chamado Ornamento e Crime. Quando ele descreve a situação, vamos dizer, da arquitetura e do mobiliário na Viena da época, você vê que realmente a ideia do ornamento tinha chegado a um absurdo, onde nada parecia o que era, né? Ele dizia, por exemplo, aqui você tem um vidro, o vidro parece mármore, você tem uma colher, a colher parece uma adaga árabe, né? E tudo se parece com outra coisa, menos com aquilo que é, tá certo? E essa coisa era muito bem recebida, havia um imenso comércio dessa coisa. E esses objetos, que eram todos feitos para agradar o público, né, constituíam então a imensa coleção do que hoje nós chamamos o kitsch. Alguma coisa precisava ser feita, mas o Adolfo Loos radicalizou o negócio. E em frente ao Palácio Imperial, que era um palácio barroco, todo cheio de ornamentos, ele construiu um edifício que não tinha ornamento nenhum, era uma fachada lisa, branca, lisa, não tinha nada, né? As janelas não tinham nem parapeito, eram só uns buraquinhos, né? E evidentemente aquilo foi tomado como altamente ofensivo, porque toda aquela ornamentação, toda a tradição do barroco é, vamos dizer, a própria tradição da Áustria. A Áustria é o barroco, né? Quando nós vemos hoje essas casas que parecem caixotes, foi Adolf Loos que inventou. Depois a Bauhaus ia encaixotar mais um pouco, tá certo? Não partindo da teoria do Loos, mas das suas próprias concepções. Então, esta guerra contra o ornamento se baseava na seguinte coisa: um edifício não é uma obra de arte. O edifício é um instrumento técnico. É uma máquina. Daí apareceu mais tarde o Le Corbusier, a máquina de morar. Então, ele não é uma expressão da interioridade do artista. Ele é um objeto que obedece integralmente às regras da racionalidade do seu uso. No entanto, ele deve ser feito só para ser usado. O Loos, embora ele tenha radicalizado um pouco no começo, depois ele amansou e começou a colocar uns adornos, mas assim, muito discretos. Algumas das coisas que ele fez são muito bonitas, outras são francamente horríveis. Parece barraco de favela, tá entendendo? O negro ergueu um caixote, meteu lá, passou cal em cima e disse: isso aqui é a casa, é para morar aqui dentro. Então, essa divisão rígida entre o que é o objeto técnico e o que é a obra de arte é um reflexo direto do kantismo e do Schopenhauer, né? Onde aqui você tem o mundo da razão e do conhecimento, e lá você tem o incognoscível, o irracional, o inapreensível. E justamente esse inapreensível é que os artistas tentavam expressar. Aí aparece um cidadão chamado Hugo von Hofmannsthal. E o Hofmannsthal era um gênio precoce, como Otto Weininger. E ele produziu, na época, uma série de, entre os 17 e os 21 anos, ele produziu uma série de poemas que eram absolutamente perfeitos na sua forma, embora não estivessem dizendo coisíssima nenhuma, né? Mais ou menos na linha do Mallarmé. Eram obras amorais, indiferentes ao sofrimento humano, mas verbalmente perfeitas. As pessoas que liam aquilo ficavam maravilhadas e falavam, pô, nunca tinha pensado que a língua alemã pudesse chegar a esse grau de perfeição. Só que, aos 20 e poucos anos, o Hugo von Hofmannsthal tem uma crise e ele percebe que ele está contribuindo para a moralidade do ambiente. E ele diz, bom, eu acho que o artista tem outras obrigações, o artista é um educador, né? E a Europa toda né, envolvida numa ameaça de guerra, de crise para tudo quanto é lado, revoluções, etc. Ele está clamando por uma mensagem moral. Então ele começa a conceber obras, sobretudo de teatro, onde ele vai mais para o lado da estética do Richard Wagner. É a obra que contém tudo, contém poesia, prosa, teatro, música, dança, tudo junto. E compôs várias óperas junto com Richard Strauss, sempre com esta finalidade moralizante e, sobretudo, a finalidade cristã, na verdade, de conversão das pessoas, né? Ele achava que, através da obra de arte, ele podia provocar uma espécie de uma catarse, um arrependimento nas pessoas, despertar a consciência moral, etc, etc, etc. Então, o Hoffmann já escapa um pouco deste negócio aqui. Quanto, vamos dizer, à ideia desse formalismo puro, né, do Schoenberg, Gustav Mahler e outros, ele diz o seguinte: nós temos que atentar para a lógica da própria música. E só isso. Nós somos músicos, o nosso compromisso é com a música e não com o ouvinte. Mas era o caso de você perguntar, mas o que é música? E como se desenvolve a música? Você vê que, quando você recua para épocas mais remotas da civilização, você não vê um fenômeno chamado música. Você vê um misto. A música surge intrinsecamente associada a três coisas: à dança, ao trabalho e ao ritual. Portanto, essa música pura, a música enquanto tal, é uma criação tardia. Ela resulta de decisões tomadas pelos músicos que decidem delimitar o seu território para distingui-lo de tudo mais. Mas, se a música fosse essencialmente isso, ela teria sido sempre essencialmente isso. Você vira, por exemplo, que Platão considerava a música um dos elementos fundamentais para a educação e a formação da alma, para desenvolver nos indivíduos o senso da harmonia. Não é isso? Então, a harmonia, então, é uma das modalidades. Se nós formos definir a harmonia, nós vamos ter que defini-la como uma espécie de concordância, ou uma espécie de coerência, ou uma espécie de integridade. Não é isso? Então, a harmonia pertence a essa espécie, né, coerência, integridade, totalidade, senso da totalidade. Ora, se a música ela existe precisamente para isso, e foi assim que Platão a compreendeu, e foi assim que muitas civilizações antigas a compreenderam, tá certo? E, por exemplo, usando a música para criar um ritmo no trabalho. Por exemplo, os plantadores e colhedores, na hora da colheita, vão agindo ritmicamente, levados por uma melodia, né? Então, é evidente que a música tem uma função social E essa função existe em razão do ouvinte, em razão do efeito que ela desencadeia. Você vê aqui no esquema das artes liberais, a música é associada ao planeta Marte, que é o planeta das artes marciais, das artes militares, tá certo? E não, eu não preciso enfatizar a importância que a música teve na disciplina dos exércitos. Não é isso? Então, isso quer dizer que a música não surge como um território puro e separado do resto. Ela se separa posteriormente na medida em que os músicos se consolidam como profissão e adquirem um certo prestígio a partir do século XIX que eles não tinham antes. Você vê que o músico, no tempo, por exemplo, de Luís XIV, o músico era considerado um funcionário da corte como um cozinheiro ou como uma doméstica. Quer dizer, um aqui faz a comida, o outro faz a música para a gente ouvir enquanto está comendo. Pô, né? Então, o músico não era uma profissão de prestígio. Né? Você vê que os músicos daquela época, nenhum foi chamado de gênio. A ideia de gênio só surge no século XIX. Né? E na hora que os músicos se tornam uma profissão altamente rentável. Né? Você vê que um camarada como Bach, por exemplo, sempre teve uma existência muito humilde de funcionário menor. E quando você chega depois, no século XIX, você já vê, por exemplo, um Beethoven mandando as favas toda a aristocracia, porque ele considera, eu sou um gênio, esses caras são umas bestas. Então ele já cria uma outra hierarquia, que é a hierarquia do talento, que deve se sobrepor à hierarquia social herdada dos costumes, da tradição, etc., etc. Quando depois você passa de Beethoven a Wagner, tá certo? Wagner escravizava, né, os seus patrocinadores. Escravizava, humilhava, comia a mulher dos fulanos e ainda saía falando mal. E achava que estava no seu pleno direito. Por quê? Porque ele era o gênio da música. Então, a ideia de uma música pura, ela é um subproduto da ascensão social do músico. Que pensa assim, se Wagner pode impor toda essa humilhação, né, às pessoas das altas hierarquias sociais, então nós podemos impor a humilhação a todo mundo. Nós fazemos a música do jeito que nós queremos e pouco importa o ouvinte. Então isso cria uma espécie de imperialismo musical onde os músicos compõem para outros músicos. Né? Eu fiz essa música para quem compreende as escalas, para quem compreende a lógica da música, e se você não compreende, você é um profano. Então, a música se torna um negócio esotérico, evidentemente. Né? E, com isto, vamos dizer, toda a finalidade social da música se perde. E começa a surgir um outro tipo de música que atende à função social, que é o que hoje nós chamamos de música popular. Viram, o que nós chamamos de música popular não é o que um cidadão do século XIX, ou XVIII, ou XVII chamava de música popular. A música popular era a música do povo, era a música, o que nós chamamos de música folclórica. Era o próprio povo que compunha para si, tá certo? Não era uma música industrial, nem industrializada. Não se tirava milhões de cópias. Você, para ouvir aquela música, você tinha que ir até os lugares onde se tocava aquilo. Na década de 60, 70, houve um cidadão chamado Marcos Pereira, que fez uma majestosa coleção de discos sobre música, essa verdadeira música popular brasileira, onde ele ia, né, ia no Amazonas, ia no Rio Grande, ia no Nordeste, tudo quanto é lugar, gravava a música que o povo cantava no local, dentro ou das suas festas, ou das suas circunstâncias de trabalho, etc., etc., etc. Então, o que aparece com o nome de música popular não é mais isto, não é uma música feita para o povo, para o seu uso imediato. É feita por músicos para a produção em grande escala e a comercialização. É claro que isto modifica totalmente o panorama e é uma música já totalmente diferente da antiga música popular, bem como diferente da música clássica. É um fenômeno que só existe a partir do século XX. Se não existisse, vamos dizer, os discos, o rádio, a TV, não existiria isto. Tá certo? Então, nós podemos chamá-la a coisa mais... O termo mais certo não é música popular, é música industrial. existindo, é claro, várias interfaces, indivíduos que vêm da música popular e se encaixam depois dentro da música industrial. Um exemplo é o famoso Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. É um homem que começa a fazer música para o seu local, para a sua cultura local, tal, mas depois ele, alguém ouve e chama ele para gravar disco e ele começa a fazer sucesso. Outro exemplo é o Dorival Caymmi. O Dorival Caymmi também tem uma origem popular. Não é isso? Então, existem casos intermediários, interfaces, etc, etc, mas de qualquer modo, a distinção entre a música popular e a música industrial é bastante nítida, porque a música industrial começa a ter as suas próprias regras, que não tem nada a ver com as regras da música popular. A música popular deveria servir para alguma finalidade social daquela comunidade. Por exemplo, é a música para uma festa, é a música para acompanhar o trabalho, é a música para um casamento, etc, etc. De repente, a finalidade da música é o quê? É vender disco. O que significa que, de preferência, ela será parecida com as outras músicas que também venderam disco. Não é preciso dizer o imenso impacto imbecilizador que isso teve sobre todo o Ocidente. Mas a música industrial, ela é um subproduto dessas teorias musicais do começo do século XX. Desse isolamento entre a música e a sua finalidade social. Então, lembra o que eu falei na última aula sobre a questão da filosofia nas universidades? Que a filosofia ela se transforma, no começo do século XX, ela se transforma entre o começo do século XX e o fim da Segunda Guerra. São datas diferentes em lugares diferentes. Ela se transforma numa profissão técnica, graças à introdução da filosofia analítica e da redução da filosofia à lógica, sobretudo lógica matemática. Então, essa é uma profissão técnica e ela perde, então, a sua função social. Ela se torna uma filosofia feita para filósofos, né? Aquilo que dizia o John Dewey, onde você lê, né? A crítica a uma crítica feita à crítica sobre outra crítica. Né? E assim fica tudo funcionando em circuito fechado e, ao mesmo tempo que se aprimora aquilo tecnicamente, dando aos praticantes desta coisa um sentimento de superioridade infinita em relação aos profanos, que não são capazes de falar naquela língua, ou que não querem falar naquela língua. Né? Na mesma medida, a filosofia vai perdendo a sua função social e abre espaço para as ideologias de massa. Não é isso? Como explicou o Erich Wögerlin. Né? Então, o fenômeno da música industrial segue exatamente a mesma linha. Né? A música se fecha numa comunidade profissional de eleitos que se consideram infinitamente superiores aos profanos e vem alguém e ocupa o espaço. Portanto, que essa música industrial acabasse desempenhando também uma função eminente em favor das ideologias de massa, não tem nada de estranho, porque são fenômenos que surgem da mesma origem. E você vê que hoje fica claro com isso aqui que a origem disso é kantiana. E essas coisas aparecem, sobretudo, começam a aparecer no mundo germânico, por quê? O alemão é muito orgulhoso da filosofia alemã e ele tende a considerar que Kant é uma espécie de novo Aristóteles ou novo Platão. Então é como se a filosofia começasse com Kant. E você vê que as pessoas que se formam dentro desta tradição têm uma mentalidade muito peculiar. Né? Eles buscam a solução dos seus problemas filosóficos existenciais numa tradição que começou no fim do século XVIII. Né? Você vê que a filosofia alemã só existe a partir daí. Antes, os filósofos nem escreviam em alemão. Leibniz escrevia em latim e francês, porque o alemão não era a língua de cultura. Então o alemão se torna a língua de cultura por aí mais ou menos pelo final do século XVIII. Dizem que quem fundou o alemão moderno foi Lutero com a Bíblia, mas até o alemão de Lutero virar vamos dizer, um instrumento para a filosofia e para a alta cultura, passam-se mais 2 séculos. Né? Então, nós podemos dizer, bom, a filosofia alemã, ela praticamente começa com Kant. Porque se você pegar o imediatamente anterior, que é o Hans Christian Wolff, Hans Christian Wolff também escrevia em latim. Então, vamos dizer, a primeira grande obra filosófica em alemão começa ali, as primeiras começam com, né, com Herder, com Hamann, com Kant, tudo mais ou menos na mesma época. E os alemães são muito orgulhosos disso e vivem imersos nessa tradição. Você imagina o que é você ter esta potente tradição, né? Kant, Hegel, Fichte, Schelling, Nietzsche, Schopenhauer, tudo na sua língua natal. Você não precisa aprender uma língua estrangeira para isso. Né? Então, você recebe aquele banho de filosofia alemã, não é isso? E você, naturalmente, você tem um orgulho disso. Então, você vê aqui, o hino nacional da Alemanha, né, que foi composto por Haydn, Joseph Haydn, a letra dele é muito significativa, porque diz, nós queremos, né, o povo alemão, música alemã, mulheres alemãs, vinho alemão, é tudo alemão, né? Então, bom, é natural esse sentimento, mas isso distorce a perspectiva histórica de uma maneira monstruosa, porque toda essa gente está pouco se lixando para Platão e Aristóteles, e para a Escolástica, então, nem se fala, que está tudo em latim. Então você vê que as pessoas muito cultas da época, como por exemplo Gustav Mahler, Gustav Mahler tenta encontrar uma solução, uma resposta existencial para os problemas, assim, tipo, o que nós estamos fazendo aqui? Existe imortalidade? O que é a existência autêntica? Isso é tudo baseado em Kant, Schopenhauer, na tradição alemã. Eu digo, mas se você lesse Platão e Aristóteles, você ficaria muito mais esclarecido do que isso aí. Mas é como se, de fato, a filosofia tivesse começado com Kant. E daí vem essa ideia, vamos dizer, da música pura. A ideia, a palavra puro, em alemão, rein, né? Crítica da razão pura, né? Teoria pura do direito, né? E a economia pura, a sociologia pura. Ou seja, cada setor do conhecimento quer se delimitar de uma maneira inconfundível. É um esforço perfeitamente justo, desde que você saiba que esta pureza daquele domínio só existe conceptualmente, não na prática. Por exemplo, quando você vê Hans Kelsen com a teoria pura do direito, não é isso? Ele pensa, o que é o direito em si mesmo? Vamos distingui-lo da sociologia, da economia, da política, da moral, etc, etc, etc. E ele chega à conclusão que o direito é uma lógica normativa. Eu digo, bom, é mesmo, sem dúvida ele é, mas ele pode ser só isso? Não dá para ser. Né? Assim como a música não pode ser somente a lógica das escalas, porque alguém vai ouvi-la. E se a música for inaudível, não é música. É a história do John Cage, 4 minutos e 33 segundos. Ele senta no piano, fica 4 minutos e 33 segundos em total silêncio. É isso. É evidente, ele está fazendo uma caricatura da música pura. Né? Se pouco importa o que os caras estão ouvindo, não precisa ouvir mesmo. Né? Então, o John Cage não estava de sacanagem, ele está caricaturando uma coisa que realmente existiu. Então, você vê aqui a especulação do Kelsen, do direito como pura lógica normativa, culmina na obra do Miguel Reale, que vai definir o direito, não como uma lógica pura, mas como uma síntese inseparável do fato histórico-social, né, do valor moral, subentendido, e da norma. Se separar um desses três elementos, não é o direito mais. E ele tem toda a razão. Porque ele tentou definir o direito não pela pureza do seu domínio próprio, mas pela realidade da sua prática social. Então, ele diz, na realidade dessa prática social, existe algum elemento que tem de estar presente para que você possa falar que aquilo é o direito. E este elemento não é a pureza da lógica normativa, mas justamente o fato de que a lógica normativa não pode se separar do fato histórico-social. Porque a lei pura seria como a música pura. Se a música pura não precisa ser ouvida, a lei pura não precisa ser cumprida por ninguém. Não precisa haver um poder que a imponha. A pura lógica normativa não existe no terreno dos fatos. Ela existe só no terreno das relações lógicas possíveis. E se o direito é somente isto, então todo o direito será apenas uma especulação lógica que ninguém precisa obedecer e que não precisa ter um poder para impor e castigar os violadores. Né? Então, mas é que esta fuga das artes, da filosofia, para o seu domínio puro, abre um espaço. É o que diz o Erich Wegener. Quer dizer que as questões substantivas, elas podem ser ignoradas, mas não podem ser abolidas. Elas continuam existindo do mesmo jeito. Então, se os caras que estão mais qualificados para tratar delas não tratam e preferem se refugiar na pureza dos seus domínios respectivos, bom, alguém vai ocupar o espaço, como as ideologias de massa, né, ocuparam o espaço deixado pela música pura de Schoenberg, Mahler e outros, e como as ideologias de massa tomaram o espaço deixado pela filosofia analítica. Entenderam isso? Bom, isto, com relação especificamente a Viena, você veja que este senso, esta ética da autenticidade, que foi advogada por muitos, com argumentos diferentes, evidentemente, por Karl Kraus, pelo o próprio Hofmannsthal durante algum tempo, ela teve um mérito, ela aprimorou o senso de audição da plateia literária. Quando eu comecei a estudar literatura, eu tinha 16, 17 anos, eu logo percebi que essa coisa da autenticidade era a chave de tudo. Você lia as coisas e quando o negócio soava falso, você percebia. Este senso de perceber a autenticidade e o falso foi completamente perdido na cultura brasileira. Sumiu, sumiu, sumiu. As pessoas não sabem, não têm mais ouvido. Isso é o que dizia o Bruno Tolentino, mas os caras querem fazer poesia, mas eles ficam contando sílaba. Né? Eu digo, bom, você pode contar sílaba, mas isso não é essencial. O essencial é o ouvido, porque às vezes você faz um verso cuja contagem de sílabas está errado, mas soa como se estivesse certo. Né? E é isso que interessa. Né? Então, até hoje, eu vejo que muitos dos meus alunos, alguns dos melhores, eles, até aqueles que escrevem gramaticalmente correto, às vezes não têm muito ouvido. O que eles estão dizendo, às vezes, é uma coisa verdadeira, mas soa falso. Né? Então, perde a naturalidade porque perde a autenticidade. Veja, a naturalidade da escrita ou da fala, ela não se obtém mediante a espontaneidade física automática. Você falar as coisas do jeito que elas apareceram na sua cabeça. Não, não, não. Ela é um esforço. É um esforço tipo Flaubert. Deixa eu me lembrar exatamente do que eu vi, né, exatamente do que apareceu dentro dos meus olhos para eu dizer as coisas com os seus nomes mais exatos possíveis. Isso quer dizer que a autenticidade é uma exatidão, por assim dizer, uma questão de exatidão e de precisão. Tá certo? Eu sei que a regra mais universal do estilo é o seguinte: escolha o termo próprio e não o termo genérico. Hã? Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. É isso. Então, se o que você está querendo dizer não tem um termo próprio, junte dois ou três termos para criar a especificidade daquele objeto. Eu vejo que isso aí é uma coisa que se perdeu. No entanto, qualquer escritor amador dos anos 60 ou 70 sabia que ele tinha que treinar nisso aí. E quando você via um escritor novo que aparecia e que mostrava essa autenticidade, era um entusiasmo muito grande. Eu lembro, por exemplo, quando eu li o João Antônio, eu li o Malagueta, Perus e Bacanaço. Né? Ele repetia a linguagem dos bairros pobres de São Paulo, tá certo? com uma perfeição absoluta. Então, isso quer dizer, ele ouviu direito. Ele, aquela linguagem que ele usava, não havia, não tinha documentos escritos. Foi ele que pegou, ele soube ouvir e reproduzir aquilo com exatidão. Né? Não reproduzia exatamente, porque ele ouviu milhões de frases, e dessas milhões de frases ele teve que criar algumas que sintetizasse, por assim dizer, mas sintetizar com exatidão. Não é isso? É... Você tinha a mesma impressão quando você lia o Antônio de Alcântara Machado no livro Brás, Bexiga e Barra Funda, né? Onde ele pegava a linguagem dos bairros de imigrantes italianos. Né? É... E isso tudo dava uma impressão de vida assim, muito, muito forte, muito inesquecível. E às vezes você encontrava um escritor bom, mas que não tinha afinado muito bem. Por exemplo, o Lima Barreto, ele volta e meia, ele cai na imprecisão da linguagem. Ele sabe fazer, mas como ele é bebum, de vez em quando ele esquecia. Então não é um escritor perfeito, é um grande escritor, mas não é um escritor perfeito como Antônio Alcântara Machado, ou o próprio João Antônio, né? Então, claro, João Antônio não ocupa no Brasil, na literatura brasileira um lugar como o Lima Barreto, não tem importância histórica do Lima Barreto, mas como escritor ele é mais perfeito que o Lima Barreto. É, às vezes você vê fenômenos como esse do Herberto Salles, cujo primeiro livro, Cascalho, ele pegava a linguagem de uma zona de mineração na Bahia, hoje não existe mais, acabou a mineração, mas ele pegou a linguagem daqueles camaradas e trabalhou aqui no um livro chamado Cascalho. Esse livro teve 30 edições, cada edição vinha diferente da outra. Ele foi corrigindo. Né? Tanto que o Otto Maria Carpo diz, olha, dos escritores brasileiros que tem mais consciência artística. O que é consciência artística? É a consciência dessa autenticidade. Né? Só, o problema é que esse senso da autenticidade... Ah, por exemplo, se vocês leram Henry Miller, Henry Miller soa de uma naturalidade que é uma coisa impressionante, né? E depois, quando o sujeito da Paris Review fez aquela famosa entrevista, fez várias entrevistas com escritores famosos, fez uma com Henry Miller, ele disse, esse sujeito, quando fala, ele dá a impressão de uma sinceridade total. Eu digo, sim, quer dizer que ele, na vida real, ele era aquele mesmo que escrevia. Ele escrevia em busca da mesma sinceridade e da mesma autenticidade, tá certo? Que ele agia na vida real. E isto era um critério que na Viena, no tempo de Karl Kraus, era considerado essencial. Quer dizer, esse sujeito que está escrevendo é o mesmo que existe na vida real? Ou o cara que percebeu uma coisa e esse aqui está escrevendo outra? Né? Então, este senso da autenticidade, que ele não foi descoberto nessa época, ele já existia, mas ele, vamos dizer, ele se torna temático, ele se torna um tema de discussão a partir dessa época, né? É, sem dúvida, uma das grandes conquistas da consciência literária universal e é uma coisa que todos nós temos que absorver. No curso da nossa formação é absolutamente essencial pegar isso. Né? No entanto, ele veio viciado por esta tara kantiana, que cria, então, o abismo, da mesma maneira que você tem o abismo entre o conhecimento e o mundo incognoscível da coisa em si, né? O abismo schopenhaueriano entre o racional e o irracional, tá certo? Vai haver, então, esse abismo entre a arte e a técnica, entre a arte e a vida social, etc. etc. Então, o conceito da autenticidade é inteiramente válido, como é válida a descrição que Kant faz da estrutura da nossa percepção, a gramática da percepção, tudo isso é válido. Só... Você não pode extrapolar, não pode transformar essas observações que são parciais em regras universais. Sobretudo, vamos dizer, a regra que vai impugnar todas as outras. Isso aí não pode, isso é um exagero. Querer legislar a partir disso realmente não é possível. Você vê que uma das consequências desta ideia da pureza foi que os artistas, na época, em Viena, se consideravam superiores ao restante da humanidade. Eles eram uma elite consciente e desprezavam toda a sociedade em torno e faziam, então, dela uma crítica altamente corrosiva. Você tem a impressão assim, que nada na Áustria prestava. Eu digo, mas peraí, mas se não prestava, como é que você tinha todo esse ambiente de criatividade maravilhosa nas artes, nas ciências, na filosofia, na moral, em tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, né? Então, algo ali devia prestar. E o fato é que o ambiente criado pelo Império Habsburgo era favorável a tudo isto. E eles atacam aquilo com tal violência que o Império Habsburgo acaba desaparecendo. Depois da Primeira Guerra ele sumiu, ele não deixou vestígios. Né? Era um dos grandes impérios do Ocidente, e de repente foi puf. Eu digo, bom, e o que entrou no lugar? Entrou nazismo e comunismo. A próxima etapa da história da Áustria é a divisão do país entre uma revolução comunista e uma revolução nazista ao mesmo tempo. Né? Que então o chanceler Dollfuss, para ver se amansava a situação, ele cria aquela constituição autoritária, né, para calar a boca de todo mundo, na tentativa de defender a Áustria contra os nazistas e comunistas, mas não deu tempo, por quê? Porque os nazistas invadiram, mataram ele e implantaram uma ditadura nazista, evidentemente. Então, o fim do Império Habsburgo foi o fim do último império realmente civilizado da Terra. E eu vejo, será que aqueles artistas todos, eles não percebiam que com uma crítica tão corrosiva, eles punham em perigo a sua própria liberdade? Eu acho que eles não percebiam. Então, vamos dizer, em nome da autenticidade artística, que é um princípio em si mesmo válido, eles se voltavam contra toda a sociedade. E acho que não houve aspecto da cultura, da sociedade austríaca da época, que não fosse submetido a uma crítica tremendamente corrosiva. Né? E depois, quando você lê, por exemplo, eu recomendo muito esse livro, O Mundo do Passado, do Stefan Zweig. Né? Stefan Zweig é um grande escritor. Os pedantes o desprezam. Ah, ele é muito popular. Até o Otto Maria Carpo despreza um pouco. Né? Zweig quer dizer ramo em alemão. Né? E o Otto Maria Carpo dizia, ele escolheu o ramo comercial. E isso não é verdade. Ele escreveu muitos livros, sobretudo as biografias, para vender livro, para ganhar dinheiro. Mas ele escreveu vários contos que são obras-primas, e escreveu sobretudo esse livro de memória, que é um negócio imortal. No Brasil foi publicado o título O Mundo Que Eu Vi. Não é uma tradução exata, é O Mundo Passado. É o mundo de ontem, na verdade. Né? É o no original, O Mundo de Ontem. E você vê onde o amor que ele tem a esse mundo de ontem, que estava completamente perdido. Depois veio a destruição do Império Habsburgo, o nazismo, o antissemitismo, os caras fugindo para tudo quanto era. Ele fugiu, foi terminar no Brasil, estourou os miolos no Brasil. E ele vendo a antiga Viena sob esses olhos, aquilo parece um paraíso. E foi, bom, o paraíso perdido. Então, aquele negócio, eu era feliz e não sabia. Então, é isso aí. Vocês vejam, então, a influência que uma filosofia pode ter no curso dos acontecimentos mundiais, né? Não de maneira direta. Né? Não é aquele negócio, ah, agora todos somos kantianos, veste a camiseta aí. Não, não é assim que as coisas são, não é assim que elas funcionam. Não é a adesão programática que determina as coisas. Às vezes até a oposição, quer dizer, você combate uma coisa, mas ela é mais poderosa espiritualmente do que você, e você é absorvido por ela, você se torna um elemento dialético dentro dela. Né? Isso acontece com muita, muita frequência. Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Vocês estão ouvindo? Avisa pelo chat. Todo mundo ouvindo, né? Então vamos lá. Aqui o João Felipe pergunta: se a imaginação é a faculdade da alma que permite o artista aproximar da representação da coisa em si, então a ideia de que a alma humana não tem acesso a conhecer não cai por terra, já que uma das faculdades pode captar e dar expressão a que deveria estar além do conhecimento humano? Me parece que até certo ponto sim. Né? A identificação da imaginação com o irracional ou além do racional, como se a alma humana tivesse departamentos isolados e funções puras, não é suscetível de crítica? Perfeitamente. Afinal, a imaginação é uma das formas da razão, ou uma das potencialidades primeiras da razão humana, ou estou errado? Não, você está certíssimo. Tudo isso se aplica. Bom, acontece o seguinte, que quando a influência de um filósofo se propaga e começa a atingir artistas, políticos, etc., etc., ela já não vem na sua forma integral e pura inicial. Ela perde precisão, começa a ser tratada em nível analógico. E isso acontece necessariamente, mas nós não podemos achar que essas contradições estão na filosofia originária. Né? Esse problema da imaginação, por exemplo, o Kant resolve isso bem. Aqui, o Caio Alves Carvalho pergunta: a escritora Clarice Lispector possuía consciência artística de falar Carpo? Ela era, na verdade, uma escritora só de prestígio social, sem autenticidade artística. Ao contrário, ela era uma artista autêntica no sentido vienense da coisa, no sentido do Schoenberg. Dane-se o leitor. O que importa é eu registrar aqui exatamente o que eu estou vendo, sentindo, percebendo, etc., etc. Mara Signorelli pergunta: apesar do dodecafonismo e outras técnicas modernas musicais que foram surgindo na França, tem resultado de muita música ruim, inaudível mesmo? É certo que nem todas as músicas feitas com essas técnicas são ruins. Há, por exemplo, o caso da Alban Berg, que compôs muita coisa boa, é verdade, com dodecafonismo. Considerando isso, você acha válido que o compositor estude essas técnicas de composição para ao menos enriquecer seu repertório compositional? Não é que eu acho bom, eu acho obrigatório. Né? Inclusive estudar as próprias teorias do Arnold Schoenberg, o tratado de harmonia dele, assim, porque tudo isso é obrigatório. Agora, você assimilar a lição não quer dizer que você tenha que assimilar as limitações autoimpostas dessa gente também. Se você, eu acho perfeitamente possível você absorver aqui tudo aquilo que o Schoenberg conquistou, sem você perder de vista a função social e a função educacional da música, que está na sua origem mesmo. Você vai ter que se arranjar entre essas duas coisas. Quer dizer, o Schoenberg tem razão nesse ponto em particular, mas se você generalizar, vai dar errado. Né? A propósito, enviei pelo Facebook uma música minha. Eu ouvi, sim, gostei. Heitor Maurício: nessa questão da música, podemos relacionar o blues, que era cantado nas colheitas, se tornando o jazz bebop do Charlie Parker? Ou seja, uma música popular se tornando a música para a música e manteve sua autenticidade. Mas ninguém nega a autenticidade dessas coisas. Elas são marcadas exatamente pela autenticidade no sentido do Schoenberg. Tá certo? Mas se virou a música para músicos, ela mudou de função completamente. E a nova função adquirida, ela é uma função secundária, você não pode esquecer isso. Quer dizer, fazer música para músicos, quer dizer, é um desenvolvimento posterior da música. Isso não está na essência da música. Quer dizer, é a mesma coisa que você dizer, a música pura é uma coisa, a música essencial é outra, completamente diferente. Né? A música pura é um recorte abstrativo feito tardiamente, e que só se tornou possível graças à estabilização da profissão de músico, tá certo? Que músico até o século XVIII morreu de fome, tá certo? Estabilização e a criação do prestígio social do artista, do músico. Foi isso que gerou a ideia da música pura, tá certo? Assim como a ideia do direito puro e tudo mais. Quer dizer, é claro, você vai ter sempre o problema de essa tensão entre a pureza da arte e a sua função social. Mas essa tensão, ela é inerente a qualquer atividade cognitiva ou expressiva humana. Você não tem a tensão permanente entre as leis da gramática e a expressividade do idioma? Você tem. Só que a literatura consiste nessa tensão e não em você se livrar da tensão apagando metade do problema. Fábio Farias, com a aula de hoje fica claro que o Brasil está com a cultura totalmente degradada, os esforços para que algo seja feito na correção desse problema vem somente do senhor. Essa é verdade, sou só eu que estou fazendo isso, porque os outros nem percebem o problema. Eles não percebem o problema por quê? Porque eles são parte do problema. Todos eles são sintomas do problema. A gente vê isso diariamente, né? A perda, por exemplo, outro dia mesmo eu botei uma notinha no Facebook dizendo o seguinte: o analfabeto funcional não é que ele não saiba ler, ele só sabe ler. Ele lê e entende o texto. O que ele perde é a ligação entre a lógica interna do texto, a conexão lógica entre os termos do texto e a conexão real entre as coisas referidas. Você pode criar uma conexão lógica que não tem nada a ver com a conexão real, e você pode fazer uma conexão lógica que expresse essa conexão real. Então, quando esses camaradas pegam um texto para ler, para eles só existe realmente o texto. E até expliquei, foi por isso que o Jacques Derrida fez sucesso. Porque os caras já leem assim, eles não conseguem ler de outra maneira. Eles não têm eles têm o signo e significado, eles não têm o referente, que é a coisa. Né? Então fica só signo e significado. Então, quando eles pegam um texto, eles... para ele só existe aquilo. Ele não é capaz de imaginar. Vamos dizer, vamos ver, aqui esse texto está articulando as coisas dessa maneira. Vamos ver como as coisas correspondentes se articulam na realidade. Que isso seria compreender realmente o texto. É compreender o de que o texto está falando. E aí que você pega a diferença, vamos dizer, entre várias maneiras de você abordar as mesmas coisas. Tá certo? Então o nego fica preso no texto, e daí aparece o Jacques Derrida dizendo: os textos não têm referente mesmo, é tudo só signo e significado, só existe o texto. O cara sente um alívio desgraçado, porque ele só lê assim. Né? Então, este caso que apareceu aí do Rodilo, né, o artigo que os caras publicaram na parte da Arquidiocese é um primor de amostra disso aqui. Porque o nego ele vai se apegar ao tal do Rodrigo Pedroso, que é uma besta quadrada, né, mas que é colocado ali como porta-voz da Arquidiocese. Né. Portanto, é uma de certa importância. Né. Como eu disse que o Dom Odilo está excomungado por ter colaborado com organizações comunistas, o que é que ele responde? Vamos supor que eu fosse contratado para fazer a resposta. Primeira coisa que eu diria: mentira, isso é uma calúnia, ele jamais colaborou. Ele não diz isso. Ele diz: não, ele não está excomungado, pode colaborar, sem estar excomungado. Eu disse: mas isso é uma confissão do crime, meu Deus do céu. Você só está mudando a sentença, mas está reconhecendo o crime. Quer dizer, um texto feito para defender o fulano acaba por acusá-lo e dá a prova do crime. E o homem é um advogado e é uma pessoa que até é respeitada, entre aspas. Eu digo: mas é evidentemente um analfabeto funcional. Porque se o negro não consegue pegar a conexão de língua e realidade naquilo que ele ouve e lê, ele, muito menos ele vai conseguir naquilo que ele fala e escreve. Então ele pensa que está dizendo uma coisa e está dizendo exatamente a contrária. Isso no Brasil é uma calamidade, calamidade. Eu até botei outra notinha no Facebook. Gente, quando a alta cultura cai, tudo cai. Ser de direita não imuniza ninguém. Tudo cai. O problema do Brasil não é direita e esquerda, é em cima e embaixo. Hã? O problema é que tudo foi para baixo, tudo. O próprio sucesso da esquerda, do Lula, é um sintoma disso. E pior, pode depois ter um sucesso da coisa contrária, porque o pessoal diz: não, as Forças Armadas estão esperando, né, haver uma guerra civil para elas interferirem. Eu digo: peraí, mas elas tiveram durante 30 anos a oportunidade de intervir pacificamente, legalmente, mediante a pressão moral, tá, para impedir isso, e não fizeram. Ficaram quietinhos no seu canto, a ponto de... eles mesmo dizendo assim, com certo orgulho: o exército é o grande mudo. Ele deixa todo mundo falar, ele fica quieto. Ficando quieto, deixou que as coisas se agravassem. E daí se agrava, só tem uma solução. Daí tem que ter uma intervenção armada. Mas espera aí. Então, se eles não intervieram quando era possível fazê-lo por meios legais, pacíficos, etc, etc, e deter o avanço do comunismo sem violência, por que eles esperaram para precisar da violência? Então é porque o objetivo não é salvar a democracia, e sim dar um golpe e criar outra ditadura militar. É? Então, você vê aqui, se deixar a situação chegar até esse ponto, só pode ter sido com este intuito. Ou foi comodismo mesmo, ou foi uma premeditação. Então vamos deixar gravar e daí a gente põe os tanques na rua e toma o poder de novo. Você vira. Eu digo, mas isso é uma ideia de jumento, hã? Quer dizer. Assim, o senhor está doente, falei, vem fazer um tratamento clínico. Não, espera, espera ele ficar morrendo, daí a gente faz uma cirurgia. É? Se um médico faz isso, ele vai para a cadeia. É? Mas se este for o raciocínio das Forças Armadas, e há indícios de que alguns pensam assim, então a conduta deles é tão criminosa quanto a do PT, evidentemente. É? Então, vira, a direita está... A esquerda está no fundo do poço da abjeção, da miséria moral, intelectual. E esta parte da direita também. A direita inteira só não está assim. Eu vou dizer só por um fator. Este fator, c'est moi. Hã? Quem está puxando para cima é só eu. O resto está tudo puxando para baixo. Esta é a verdade. Agora, eu, evidentemente, eu não tenho uma influência do tamanho dessa influência desse cara. Eu tenho um certo círculo. Né, e ter até obtido muito mais efeito do que eu imaginava. Só tem o seguinte problema. Não existirá uma liderança conservadora se não existir primeiro uma intelectualidade conservadora. Assim como não existirá uma liderança comunista se existir primeiro uma intelectualidade comunista ou tucanista, ou o que queira. Quer dizer, a intelectualidade sempre precede a liderança política, às vezes em 30 anos. Né? Então, tudo isso que está acontecendo... foi, de fato, uma ejaculação precoce. De repente começa a aparecer líderes conservadores, etc. Aparece tanto líder que eles se neutralizam uns aos outros. Você não sabe quem é o líder no fim das contas. Né? Então isso é a mesma coisa que dizer, não tem líder nenhum. Né? Então, essa ejaculação precoce, ela foi necessária de algum modo. Não dava para pará-la. Por quê? Porque o povo não está aguentando mais. Então, pessoas que não estão preparadas para ser líderes, generosamente e corajosamente se põe à frente da massa e diz o que a massa quer que eles digam. Se torna um porta-voz da massa. Mas ainda não são líderes no verdadeiro sentido. Eu até lembrei, os caras falaram, escuta, vocês não têm ideia de quanto o Carlos Lacerda precisou estudar para ele ser quem ele foi. Vocês não têm ideia. Né? Então, você não pode esquecer, o Carlos Lacerda é um escritor. Ele dominava toda a literatura de língua portuguesa e muito da esquerda. Ele sabia escrever, ele sabia falar. Escrevia de uma maneira tremendamente elegante, correta e elegante. Né? Isto é o que faz a personalidade dele. Você não pode criar uma personalidade só se alimentando do material imediatamente necessário para a sua formação ideológica. Você tem que ter a formação cultural e humana primeiro. A formação ideológica é depois, meu filho. Né? Ela é um aspecto que se desenvolve depois. Mas cadê a sua formação histórica, moral, filosófica, religiosa, literária? Cadê tudo isso? Não tem. O cara, né, leu lá o von Mises, né, leu Ayn Rand, pronto, estou equipado para combater os comunistas. Né? Você pensa que os comunistas são tudo burro? Né? Você dá uma lida no Antônio Gramsci, você vira a imensidão das leituras do Antônio Gramsci. Né? Ou do próprio Karl Marx. Você pensa que está discutindo com quem? Então, se o sujeito vai lá e derrota, sei lá, o Jean Uyui num debate e acha que acabei com eles. Não, o Jean Uyui, ele fala assim, ele cai, não é de nada, isso não é de nada. Agora, você tem que estar preparado para discutir com verdadeiros intelectuais comunistas, não com essa porcaria que tem hoje, porque os verdadeiros podem reaparecer. Né? Então eu digo, bom, você quer debate meu com esquerdista? Eu topo debate com o Antônio Negri, por exemplo. Antônio Negri, por exemplo, é autor de um belíssimo livro sobre René Descartes, um livro indispensável sobre René Descartes. Quer dizer, ele é um profissional, ele sabe o que está fazendo, é um homem de grande cultura, etc, etc. Agora, discutir com Vladimir Safatla essa coisa, ou com Odilo Scherer, com Rodrigo Pedroso, bom, isso não é discussão, gente, né? Não tem debate nenhum. Tem que eu vou lá do dois tapas no cara, ele sai correndo e nunca mais enche o saco. Isso. É só isso. Não dá trabalho nenhum. Só come um pouco de tempo. Então, vocês precisam estar preparados para que se amanhã depois aparecer o Antônio Negri na sua frente, ou o David Harvey, você saber o que dizer. Aí sim. Se não, você está... Vamos dizer... Você não está se opondo a uma corrente ideológica, você está se opondo aos representantes da decadência dessa corrente ideológica. Não é isso? É a mesma coisa que você lutar com tuberculoso e achar que você é o Mike Tyson. Então, é isso que está realmente acontecendo. Não por culpa de ninguém, é porque os acontecimentos se precipitaram e as pessoas tiveram que agir de algum modo. Mas tem que reconhecer, peraí, isso aí foi uma ejaculação precoce, a gente precisa formar, né, os verdadeiros líderes. Se você falar líderes conservadores, todos os grandes líderes conservadores foram todos clássicos da literatura, inclusive o Ronald Reagan. Você imagina somente a cultura cinematográfica do Ronald Reagan, que foi presidente do Sindicato dos Atores. Então, o cinema americano conhecia inteirinho, né? Isso já é alguma coisa, né? Então, quais os conselhos para os alunos novos que ainda precisam adquirir o senso literário e gramatical? Bom, lembro que o professor Carlos Nadalim já preparou um curso a respeito disso. Faça o curso do Carlos Nadalim anteontem. Porque todos vocês não têm o treino dos fonemas da língua, né? Então vocês não têm o instinto ortográfico. Isso é importante, porque é impossível você decorar a grafia das palavras uma por uma. Mas se você foi treinado, você conhece a estrutura fônica da língua, você cria um ouvido e você sabe. Por exemplo, com a palavra senso, se escreve com S, não com C. É? Porque vem de sentidos. A pessoa não associa senso com sentidos. Vai associar com recenseamento, que é outra coisa completamente diferente. Isso é um erro que todo mundo faz hoje em dia. Então, o que é? Falta do instinto fônico, que é o instinto ortográfico, no fim das contas. O ortográfico significa, orto quer dizer correto, bonito, quer escrever. Então você grafar corretamente os sons. Mas a pessoa não aprendeu os sons, aprendeu só palavras inteiras. Palavra por palavra, meu filho, se você for ter que aprender a grafia de uma por uma, você vai ter que decorar o dicionário. Isso é impossível. Então faça o curso do Carlos Nadalim o quanto antes. Todo mundo, não interessa se você está com 60, 70 anos, antes tarde do que nunca. Tomás Perrone, sobre a autenticidade artística que comentou agora, e para saber se meu ouvido não é treinado ou não, podemos observar algumas crônicas do Gustavo Corsão e alguns trechos, na minha opinião, brilhantes sobre algumas lições de abismo? Sim, te dou um exercício. Você vai ler essas obras do Gustavo Corsão, Lições de Abismo, A Descoberta do Outro, etc., etc. E depois você vai ler o último livro dele, que é O Século do Nada, que é o livro mais importante dele e um livro que está muito mal escrito. Por quê? Porque ele escreveu diante do impacto emocional que a decadência da igreja teve para ele, que ele estava chocado. Então, ele não tinha aquela distância suficiente para poder elaborar esteticamente a coisa. Então, ele simplesmente anota as suas ideias, seus sentimentos, e já não é um livro literariamente tão bom quanto os outros, embora seja de uma importância extraordinária. Tem trechos que você lê e fala, não, mas essa construção aqui está indigna do Gustavo Corsão, que escreveu A Descoberta do Outro. Então esse é um exercício muito bom. Como ator principiante, por alguma vez já pude sentir, preparando uma cena, a específica dificuldade de escolher a ação correta, a forma precisa e minha de realizá-la. Então me deparo com um paradoxo. A necessidade de ter como base um repertório em minha memória de ações análogas que outros já fizeram em outros dramas. Bom, isso é a técnica do Stanislavski, a memória afetiva. Quer dizer, o exercício da memória afetiva, ele é um dos padrões para você obter autenticidade, uma das medidas. Porque você vai ter que procurar a emoção que realmente corresponda. Você não vai imitar uma coisa exterior, você vai puxar de dentro de si. Uma situação análoga onde você sentiu mais ou menos a mesma coisa que o personagem está sentindo. Não precisa ser exatamente a mesma coisa. Não é isso? E ao mesmo tempo a necessidade de me apartar delas em busca de algo que, se existisse genericamente, ainda não existe especificamente, e eu é que tenho de criá-lo ou especializá-lo. Mas essa decisão, esse salto, não me parece possível fazer racionalmente, mas sim num ato às escuras. Esse ato é o ato criador? Não é o ato criador, é um ato criador. Mas mesmo assim, eu acredito que Eu acho que todos nós tivemos as mesmas emoções, mas em graus diferentes, em circunstâncias diferentes. Eu acho que a memória afetiva contém tudo. Você sempre vai achar alguma coisa, sempre. Se não achar no imediato, você pode achar na sua infância, ou alguma coisa que você sonhou, quer dizer, não precisa ser uma coisa que você viveu realmente. Tá certo? Você pode ter uma emoção no sonho que não corresponde a nada da sua experiência real, mas também serve porque você vivenciou aquilo. Explora a memória afetiva até o fundo. Silvino França, quanto ao senso de autenticidade na escrita, é possível, por exemplo, escrever sobre a doutrina católica e ser autêntico, uma vez que muita coisa do corpo doutrinal não vivenciamos, mas acreditamos? Eu digo, opa. Acreditar numa frase é acreditar que o que ela diz é real, né? Portanto, tem uma correspondência na realidade. Essa correspondência, no caso da doutrina católica, nunca é clara e inequívoca na primeira, né? Por quê? Porque nenhuma regra universal pode expressar imediatamente todas as situações que podem manifestá-la de maneira mais ou menos clara na realidade. Se você pegar, por exemplo, os 10 mandamentos, eu digo, cada um deles tem um sentido conflitivo. Se você não pega o conflito, você não pegou o sentido. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, eu sei o que é amar uma pessoa, amar um bicho, amar uma casa, amar uma coisa, amar uma obra de arte. Mas que raio de coisa é amar a Deus? Alguém que você não vê, né? Que você não pode tornar objeto da sua afeição. Deus jamais é objeto, né? E que ele não está diante de você, ele está em volta e acima, ele te abrange. Como é que nós fazemos? Então, claro, amar a Deus sobre todas as coisas. De certo modo, você só pode amar a Deus sobre todas as coisas, porque se não for sobre todas as coisas, não é Deus. Mas o que é sobre todas as coisas? Você conhece todas as coisas? Você conhece o limite do universo, do mundo físico, por exemplo? Ele não conhece. Então, você vê que esse amor a Deus é uma coisa parabólica, né? Não é uma coisa simples. É uma parábola, é um esforço de autotransformação. Então, já é altamente conflitivo, não é uma coisa simples. Você ama a Deus sobre todas as coisas ou não? Sim ou não? Bom, você pode responder sim, mas você não sabe o que você está dizendo. Você vai ter que passar o resto da vida tentando descobrir o que é aquilo. E o esforço de descobrir já é amar a Deus, de algum modo. Né? É um começo do amar a Deus, aquilo que está escrito na própria meditar a doutrina, né, 24 horas por dia. Não é isso? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas, peraí, quanto que eu amo a mim mesmo? Eu acho que eu não amo muito, não. Entendeu? Pelo menos eu ver ao longo da minha vida, a maior parte do tempo, eu achava que eu só estava pagando mico, que eu era uma desgraça total. Né? E acho que muita gente sente isso. Então, para compensar isto, a gente adota atitudes vaidosas que não expressam o nosso amor por nós mesmos, mas a tremenda vergonha que nós estamos sentindo. Quer dizer, o cara... ele se acha um coitado, então ele se faz de importante. Isso não é amor de si mesmo. Como é que eu faço para amar a mim mesmo? Como é que eu faço para ser bom para mim mesmo? Né? E para daí eu poder ser bom para os outros? Isso é altamente conflitivo. Né? Não roubar. Né? Daí tem o exemplo, o famoso exemplo do caso que eu discuti no caso do Betinho. Está lá um sujeito se afogando e você, o único jeito que você tem é roubar uma corda do armazém da esquina para jogar para ele. Você rouba a corda ou não? Então, é conflitivo também. Não matar. Está, né? Lá o nego estuprando minha filhinha de 3 anos. Vou matar o desgraçado ou não? Tudo isso é conflitivo. Né? Se o indivíduo não percebe esse aspecto tensional e conflitivo de toda a doutrina da igreja, então ele não entendeu absolutamente nada. Agora, se você cortar o elo entre língua e realidade, some o conflito. Fica tudo um discurso lógico enormemente coerente, do qual qualquer Rodrigo Pedroso pode tirar consequências lógicas. Então, vamos dizer, a passagem entre língua e realidade é marcada justamente por isto. A língua tende à coerência, à estabilidade, à forma, mas a realidade a que ela se reporta a apreensão dessa realidade é sempre conflitiva, é sempre dialética. É? Então, esse, vamos dizer, este senso que as pessoas perdem. A gente não vê essa discussão o tempo todo. Você é a favor ou contra a intervenção militar? Eu digo, o que é uma intervenção militar? Ah, o exército está na rua e prende todo mundo. Ah, é? Tá bom. Prende todo mundo, prende toda a administração federal, quem você põe no lugar? É? Você vai, começa botando o coronel, depois baixa para o capitão, major, capitão, blá, blá, blá, no fim, acabou os oficiais, ainda tem posto para preencher. Deve ser a primeira coisa. É? Ah, não, nós não substituímos ninguém, deixa como está. Então tá bom, então você toma o poder oficialmente, mas os funcionários todos vão te desobedecer. Essa é a primeira coisa. Segundo, tomo o poder, o universo inteiro diz que eu sou um ditador fascista. É? Como é que eu vou me explicar para o mundo? O que, é que eu vou dizer para a ONU, o Tribunal Penal Internacional, etc, etc? Você acha que é fácil? Quer dizer, tudo isso é enormemente conflitivo, enormemente difícil, e todos os aspectos têm que poder ser pensados. Se você pegar tudo isso, por exemplo, o Estado Maior no Exército existe para isso, para discutir todos os cenários possíveis. Essa discussão pode levar um ano, dois anos, três anos, dez anos, quinze anos. Até você ter todos os cenários possíveis. Portanto, você imagina o que é um plano de uma intervenção militar, um plano escrito. É um documento de 1000 páginas, pelo menos. Com todas as instruções, as ordens que serão dadas, várias alternativas, etc, etc, etc. Você acaba de escrever um plano desse? Não. Então, cala a boca, burro. Não vem exigir dos outros uma coisa que você nem sabe o que é. Você está cobrando das Forças Armadas que ela faça uma coisa que você não sabe o que é. Então, faça uma mágica para mim. Agora, se você pensar seriamente no assunto, você vê que talvez uma intervenção militar seja realmente necessária. Mas, quando os próprios militares dizem que eles só a farão em resposta à demanda da sociedade, então isso quer dizer que essa demanda tem que ser muito forte. Essa demanda não é por uma intervenção militar, mas sim pela derrubada do sistema. Está entendendo? Intervenção militar, ela não é uma finalidade, ela é um meio. Você sai clamando pelo meio em vez de você clamar pelos fins? Não, se os fins são os mesmos, quer dizer, o fim da ação popular e o fim da intervenção militar é o mesmo, é quebrar o sistema comunopetista. Então, este aqui é o ponto. Quer dizer, se a milicada sente que o povo está realmente afim de quebrar esse sistema, bom, se for preciso, a milicada se mobiliza e faz o que tem que fazer. Mas se não estiver amparada num movimento civil, e esse movimento não for bastante organizado, o golpe militar acontece no vazio. Por exemplo, não se pode desalojar do poder 15 partidos que estão lá sem ter gente para botar no lugar deles. E os milicos não podem fornecer toda essa gente. Vai precisar pegar do quê? Do movimento civil. Segundo, esse movimento civil está articulado com os militares? Houve conversações? Não houve nada. É gente na rua gritando. Eu digo, então, oh, seus líderes, vocês foram visitar algum general e discutir como é que é isso, como é que vão fazer, como é que nós podemos ajudar um outro? Não, não houve nada. Então, é por isso que eu acho que a gritaria pró-intervenção militar é infantil. Porque você não sabe o que é, você não está ajudando a fazer. Você só está exigindo que o outro faça uma coisa que você nem sabe o que é, meu Deus do céu. Então, é pensamento mágico. Deus, cara, tem gente que ouve isso e diz, ah, então ele é contra a intervenção militar. Então, ah, um dia ele falou a favor, outro dia falou contra. Falou, ah, claro, estou ponderando os argumentos pró e contra, meu Deus do céu. E na hora eu apresento o argumento com toda a ênfase que ele pode ter. Por exemplo, eu acho que moralmente uma intervenção militar já teria sido obrigatória há muito tempo. Na hora que se revelou que a Venezuela está mandando agentes do governo dela para treinar guerrilheiro aqui dentro, falou, esse é um ato de guerra, isso justifica imediatamente o estado de sítio. Mas isso moralmente, vou dizer, do ponto de vista do general, quer dizer, se eu fosse um general, eu ia pensar assim. Tá certo? Mas não quer dizer que eu saberia fazer intervenção militar ou que teria um plano pronto para isso. Não é isso. Agora, no Brasil tem muita gente que só tem dois neurônios mesmo, tem o pró e o contra. Não é nem tico e teco. Não é isso. E como o cara só admite essas duas hipóteses, quer dizer, você tem, o pró e contra jamais se refere a uma ação real, mas apenas a uma frase. A intervenção militar, igual o pessoal está falando, não é uma intervenção militar concreta, como eu estou tentando descrever, com todos os seus componentes, etc, etc. É apenas um conceito abstrato de intervenção militar, um conceito meio mágico. E o sujeito é pró ou contra isto, ou seja, você é pró ou contra uma coisa que não pode acontecer. Então, para que ser pró ou contra? Então, assim, são milhares de palpiteiros que não sabem pensar. E que, ele naturalmente, ele vai, como eu costumo analisar as coisas pelos seus vários lados, com todas as suas tensões, suas dificuldades, etc, etc, ora eu posso estar falando de um aspecto, ora de outro aspecto, né? O nego pega um pedaço aqui, pega um pedaço ali, e ele compõe um todo da cabeça dele, quer dizer, que não corresponde ao meu pensamento, mas corresponde ao que ele imaginou que é, né? Então, por que que acontece isso? Repito, quando a alta cultura cai, tudo cai. Não há problema mais grave no Brasil do que a queda da alta cultura, porque a queda da alta cultura significa a queda da consciência social. É? E, portanto, a disseminação do estado de inconsciência, no qual nenhuma solução de nenhum problema é possível, porque as pessoas nem chegam a apreender o problema. Então, temos que tirar o PT do poder? Bom, temos. Porém, mais urgente é você se preparar intelectualmente para isso. Muito mais urgente. Isso tinha que ter começado muito antes. Muito antes de você ter qualquer plano político, você tinha que pensar nisso. Eu tiro o poder e põe quem? Eu? Hã? Pega esses meninos, todos esses líderes e diz, você está pronto para ser ministro da Agricultura? Você está pronto para ser ministro da Indústria do Comércio? Você não está pronto para ocupar nenhum ministério e você quer tirar todos os ministros? Hã? É assim, não mande ninguém fazer aquilo que você não sabe fazer. Ou pelo menos que você não seria capaz de aprender rapidamente. Porque senão você está lidando no pensamento mágico, é desejo infantil. Agora, como é que um país inteiro discute tudo na base do desejo infantil? Isso nunca aconteceu no mundo, gente. Isso é uma catástrofe, eu estou falando há anos. Isso é a catástrofe brasileira. Nós temos que nos preparar, nós temos que nos tornar muito melhores. E é isso que é para isso que eu bolei esse curso. Eu não sei, evidentemente, não dá para você todos os meios de fazer isso, mesmo porque para isso precisaria dar um treinamento pessoal, assim, in loco, muito tempo, e eu não tenho meio de eu fazer isso, eu estou agindo só por internet. Mas pelo menos eu indico alguns caminhos, o resto vocês têm que percorrer por você mesmo. Não é isso? Então, por exemplo, essa questão da gramática. Faça um voto, fala, olha, daqui a um ano eu vou estar escrevendo corretamente tudo. É. Depois do outro ano, fala, não, peraí, eu vou estar escrevendo literariamente, quer dizer, com aquela autenticidade, com aquela precisão, com aquela exatidão. É. Faça esse voto. A palavra dita com exatidão funciona muito mais. Você pensa que para você acertar o coração do povo, você tem que falar que nem o Lula? Não. Olha, você imagina todos os instrumentos de ação e de divulgação que o Lula sempre teve à sua disposição, que eu não tenho nada disso. Né? Eu tenho um curso e um canal da internet, é só isso. Mede, então, vamos dizer, a repercussão dele com a repercussão minha. A repercussão direta e indireta, porque tem muita gente que nunca ouviu falar do Olavo de Carvalho, mas está lá repetindo as coisas que eu coloquei em circulação. Isso é porque eu falo as coisas do coração e sei falar e sei expressar exatamente o que eu estou vendo. Isto funciona, só isto funciona. Eu não sou perfeito nisso e pior, como eu sou o único. Né? Então, tudo o que eu falo pode ser imediatamente diluído em verbalismo e psitacismo no dia seguinte. E, não obstante, as coisas estão funcionando. Tem uma repercussão fora do meu controle, absolutamente. Mas tem. Agora, se nós tivermos, vamos dizer, 100 intelectuais altamente preparados, capazes de criar um contexto nacional de debate, ou seja, pessoas que têm as mesmas referências, leram os mesmos livros, conhecem o mesmo vocabulário, etc, etc, as coisas não estariam assim do jeito que estão. A falsidade de certas coisas, falsidade óbvia, quer dizer, o sujeito aparece assim com um aviso na testa. Eu sou um charlatão, que nem esse Odilo Scher. Eu estou mentindo. Todo mundo não percebe. Ora, o que eu falei outro dia, vamos dizer que O caráter ou falta de caráter das pessoas se expressa na sua linguagem, na escolha do seu vocabulário e na estrutura das suas frases. Vocês leiam esse documento da Arquidiocese e vocês vão ver a demonstração do que eu estou falando. O nego pensa que está defendendo o cardeal. Não, ele está depondo contra o cardeal. Só que ele não sabe. É? Então, é evidente que é teatro, é evidente que ele está raciocinando só no mundo verbal, da letra do código, sem saber a que o código se refere na realidade. Né? Então, por exemplo, só para explicar, eu vou explicar isso num artigo, vou escrever um artigo sobre isso, mas só para adiantar o expediente. Se o sentido do novo código de direito canônico fosse como eles estão interpretando, quer dizer, que o indivíduo pode colaborar com o comunismo, ele só não pode declarar que é materialista dialético, então é o seguinte, toda a estratégia do Antônio Gramsci, ele diz textualmente isso, não podemos combater a Igreja Católica, devemos entrar nela e usá-la como canal de como é que ele diz? Com instrumento de reverberação, agora esqueci o termo que ele usou, como uma espécie de megafone das nossas doutrinas. Né? Eles estão fazendo isso. Significa que o novo Código de Direito Canônico autorizou fazer isso. Só que se ele autorizou, ele mesmo está, neste ato, colaborando com o comunismo. Então o Código estaria se condenando a si mesmo. Né? Você acha que quem escreveu o Código estava bêbado? Você acha que João Paulo II, na hora que assinou aquilo, tinha fumado os baseados para fazer uma besteira dessa? É claro que não. Então é claro que o código não pode ser interpretado nesse sentido, porque ele estaria se auto-eletrocutando. Né? Mas para fazer isso, a letra, para perceber isso, não basta entender a letra do código. Né? É preciso saber como você conseguir articular a conexão lógica das palavras do código com a conexão real, ontológica das coisas referidas. Né? Isso é ler, isso é compreensão de leitura. Né? Compreensão de leitura não é compreender um texto. Né? É compreender de que o texto está falando. E daí sim você pode saber se o texto diz a verdade, diz falso. Antes disso você não pode. Você só pode saber quando esse pessoal quando lê, quando ele diz é falso, quer dizer, não gostei. Quer dizer, aquelas palavras despertaram em mim uma emoção ruim. Então eu já escrevi sobre isso, quer dizer, as palavras vão direto à emoção sem passar pela referência ao mundo exterior. E isso é o analfabetismo funcional. Só que o analfabetismo funcional é epidêmico. Entre professores universitários, entre parlamentares, entre jornalistas. Claro que você sempre tem um ou outro que escapa disso. Por sorte, às vezes. Às vezes por ter sido educado antes do socioconstrutivismo. Mas, por exemplo, se você pegar o jornalismo de hoje, compare com o jornalismo de 30, 40 anos atrás. Você tinha artistas da palavra ali, meu Deus do céu. Eu, no Estadão, tinha um cara chamado Vilas Boas Corrêa. Eu li a coluna do Vilas Boas, eu babava. Falava, olha o que esse cara faz com a linguagem, meu Deus do céu. Por no tempo da censura, ele conseguia dizer tudo o que o censor tinha proibido e o censor não percebia. Você tinha as crônicas do Arnaldo Pedroso d'Horta, que a gente quase chorava quando lia aquilo. Né? Você tinha aqueles cronistas, Antônio Maria, Fernando Sabino, né? Carlinhos Oliveira. Hoje sobrou o quê? Sobrou o Carlos Heitor Conig, que está com 172 anos. Né? O João Ubaldo morreu. Né? Quer dizer, eu falei, só tem dois escritores aí que sobraram, os escritores dos bons. Claro que tem outros mais jovens, talentosos também, mas ainda não se manifestaram. Né? Tinha o João Leopoldo e o Carlos de Toconi. Né? E sobrou. Agora, compara com o que tinha antes. Por exemplo, esses dias surgiu uma discussão sobre o negócio da TFP. Né? Bom, eu gosto muito do que o pessoal da TFP fez, eu li os livros do Dr. Plínio, acho que os livros são bons, ele era um pensador profundo, de algum modo. Mas o pessoal pensa que a TFP foi muito influente no Brasil antigo. Não foi. Nos anos 70, 70, 60, 70, ninguém ligava para a TFP. Porque você tinha uma direita enorme e pujante. Você imagina, por exemplo, a revista O Cruzeiro, que vendia 1 milhão de exemplares por semana, que era a revista mais direitista que já existiu. E tinha lá um negócio chamado Davi Nasser, tá certo? Que o pessoal comprava o Cruzeiro só para ler o Davi Nasser. Eu digo, um artigo do Davi Nasser exercia mais influência no Brasil inteiro do que tudo que a TFP fez durante 50 anos. Agora, você não tinha só o Cruzeiro, você tinha o Cruzeiro, a Manchete, que era do Adolfo Bloch, que era um sujeito que fugiu da Rússia comunista, odiava comunista, queria matar todos. Né? Você tinha o Estadão, que era o supra-sumo do conservadorismo. Você tinha o Globo, que era um jornal direitíssimo. Né? Em suma, você tinha toda a mídia na direita. No meio disso, que importância tinha aqueles garotos que saíam com os estandartes na rua? O pessoal ria disso. Não tem influência nenhuma. Por exemplo, o livro que o Plínio Correia escreveu sobre a reforma agrária, o livro está muito bom. Né? Eu digo, foi esse livro que bloqueou a reforma agrária? Ninguém nem leu isso. Tinha tanta gente falando contra a reforma agrária, mas tanta gente, que a voz de um movimento exótico, porque a estética dos caras era tremendamente exótica. Eu não sei por que eles tinham a mensagem certa, mas botavam aqueles estandardos, até aqueles garotos de gravatinha, etc, etc. Você criava já um antagonismo, né? O fato de exigir o celibato dos caras já os coloca fora da sociedade, de algum modo. Fora da sociedade e sem os instrumentos que o clero tem. Hã? O clero pratica o celibato, mas ele tem uma estrutura inteira por onde ele falar com a sociedade. Ele já tem a conexão com a sociedade, dada pela própria igreja. Agora, um garoto que se tornou celibatário para entrar na TFP, você cortou a conexão dele e não deu o megafone que a igreja dava para o clero. Quer dizer, são erros de estratégia e tática primários. Né? E, no entanto, no Brasil, você diz isso, as pessoas dizem, então você está contra a TFP, você é inimigo da TFP. Eu falo, nunca fui inimigo da TFP. É? Nunca, na minha vida, nunca disse uma palavra contra a TFP. Eu só estou dizendo que vocês não tinham 1% da força que mereciam ter. Agora, depois que morreu o Dr. Plínio, o que aconteceu? Toda a direita no Brasil sumiu. Todas as organizações de direita desapareceram. Sobrou a TFP. Então ela passou a ter uma importância que não tinha antes. Então o que ela começou a publicar sobre o negócio da reforma agrária, de MST, começou a ter uma repercussão muito maior entre os jovens, que não tinha antes. Hã? Outra coisa, o próprio negócio do celibato foi abrandado. Tem muita gente aí que está casado, que tem namorado e tal, está lá na TFP. Tem uma amiga minha, né? Ultra lésbica, e disse, ah, eu era da TFP. Entendeu? Então, agora o pessoal vê a repercussão hoje e acredita que sempre foi assim. Vocês não têm ideia da imensidão da direita nos anos 60, 70 e da dimensão ínfima da TFP nisso. Também, quando vieram aqueles caras, os arautos do Reich Oparta, tomaram a TFP, eu digo, mas como? Essa organização não é capaz de se defender? Hã? Então, uma organização política não pode ser indefesa assim. Então, é que houve falhas estruturais, houve uma espécie de autocastração, tá certo? Que não precisava fazer, e que muito prejudicou o trabalho deles, que é, sob muitos aspectos, um bom trabalho. A TFP aqui nos Estados Unidos, ela ficou completamente diferente. Ela aprendeu a dialogar, conversa com protestante, conversa com maçom, conversa com todo mundo. Diz, vamos fazer aqui um programa mínimo e todos apoiamos. Aprenderam a fazer política nos Estados Unidos. E isso teve uma certa repercussão na TFP brasileira. Mas também, você não pode entrar na análise disso que já entra o cara com os dois neurônios, o pró e o contra. Tá entendendo? De bom, o pró e o contra são sentenças finais, formais, conclusões. Né? Você não pode entrar já na discussão tendo já o pró e o contra definidos de antemão. Isso é o que se chama um pré-conceito. Né? Então, o pessoal, todo mundo só tem raciocínio preconceituoso. Por quê? Só tem o pró e o contra. Então, como é, agora me diga, como é que nós vamos, aspas, resolver os problemas nacionais com essa gente? Não dá. Né? Por isso que eu estou apelando, fazendo um apelo dramático para os meus alunos. Cresçam, aprendam, tornem-se poderosos intelectualmente. antes de querer fazer qualquer coisa na política. Agora, se aparece uma emergência política, você vai para uma passeata, você pode participar, claro que pode e deve reforçar as coisas boas, mas sem ter ilusão. Né? Então, bom, acho que hoje foi, já fomos longe, né? Esse negócio todo aí, dessa questão da arquidiocese, eu vou escrever um artigo e depois esclareço melhor. Tá bom? Então, muito obrigado a todos pela atenção. Até semana que vem. Nós temos aqui o curso no dia, sempre esqueço, 18 a 23 de maio. Tá bom? Daqui 2 semanas. Tá bom? Até semana que vem. Muito obrigado.